escolhes tu, ou escolho eu. Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu ou escolho eu. Oh, mágico Porto, graças a Deus, não nasci lampião. Porto, o meu grande amor, eu dou a vida para seres campeão. Ale, ale, ale, ale, ale, ale, Porto, Porto, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale. Mágico Porto, graças a Deus não nasci lampião. Porto, meu grande amor, eu por ti dou a vida para ser campeão. Ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali. Olá, estás bom? Bom, é? Estás bom, está tudo bem, está tudo feito, é? Estás bom, é? Já, meu, curtiste umas garinas ontem? Ai, não, é? É, então, bom, já me temos mais aí. Ora bom, hoje é sim, vamos começar mais hoje uma coisa. Caixa. Destas. Hoje fui à caixa. Hoje está a caixa a fazer o que é, meu? Para o Porto ganhar, caraca. É, já não foi hoje, meu, foi ontem. Está bem, mas foi hoje e estou a gravar hoje, não é? Estás a gravar hoje, não estou a nada, pensei que estavas a falar do basquete, mas está bem. Pois, o basquete não foi hoje. O basquete foi ontem, filho, quinta-feira. É a mesma coisa, Não cá tu disse, antes começámos a gravar, oh meu, estás a estressar. Foi ontem, Bruno, foi ontem. E, oh meu, mas estás a mexer com quem? Mas estás a mexer com quem? Pá, vá, chega lá, vá, tu não estás com casa, pá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, ora, bola baixa, agora reza não. Bem lá, seu chantre, meu. Até eu estou a dizer que foi ontem à noite, meu. Ah, bem, mas à noite. Quer dizer, hoje, é sexta-feira da manhã, e eles são campeões. Os campeões é à noite. O grandioso, campeões é à noite. Caralho. Ali, quinta-feira, com todos os lampiões, com todos os vermelhos. Até os comemos. Ah, até os vermelhos, já foram três. Agora, amanhã vai ser mais um na mocada, ali na esticada. Pumba! Ah, pois, vai ser mais um. Os vermelhos vão ficar a ver tudo. Aquelas orelhas são bigodes. É para eles mais baterem a bola baixinho para ver quem é o patrão aqui do país. É o Pinto da Costa. Pois claro, o nosso presidente. Oh, Pintinho, Pintinho. Quero comer um cachorrinho. Se não me pagas, eu vou-te a casa. Não sei. Era para o Focinho. Focinho, ale, ale, ale, ale. Está bom isto assim? É. Ora bom, hoje é a emissão 30 e quê? 6. 36 do Escolhes Tu ou Escolho Eu. Gravada sexta-feira, mas vai para o ar sábado 4, não é? 4 de junho. E porquê sábado 4 de junho? Porque este programa vai para o ar sábado. É, mas não faz sentido. É por causa disso. Olha, deixa eu ver quanto é que está Portugal já agora. Acho que está a ganhar ou a perder? Ganhar. Não, está perdido. É Portugal! Ele está a levar no corpo! 24-19 no segundo set! Agora vai ser o último ponto do segundo set. Boa coisa, mais que me. Não vi que nada disso. Boa! Calma, ainda não foi, 24-20. Ora bem, e a tua semana foi boa? A minha semana foi muito boa, cara. Então diz lá porquê, meu. Olha, então vou começar. Então dois. A gente lançou a Antena Best. E por isso é que na semana passada tu estavas a dizer és a minha best. Não, eu é que disse. Exatamente. És a minha grande friend, conheço-te há 5 minutos. Pá, foi um espetáculo. Pá, aquilo, estás a ver, tipo, pá, fogo de artifício, tipo, mas tipo, bué de fogo. E que é? Convidaste o Quinzinho Barreiro? Ah não, não convidei. Já acabou o segundo set, também 5-20. O Porto não tem voleibol, não interessa, hein? Esta é a modalidade. E já sabem quem é que eu convidei? Quem? Convidei o casalzinho gay. Qual deles? O casal no casamento gay do Barreiro. Ah, e aquela música dele, que foi muita polémica. Pois. E eu, sabes como é que eu conheci essa música? Não. O Vitor de Saúde foi ao hermano dizer essa música em poema. Não cantou, só disse. E ele é assumido. Ele até andou organizando não sei o quê. E então ele criticou essa música. Foi assim que eu conheci o Quinzinho. Mas o Quim não é do Porto? Ou não? Mas não, é da Ponta Lima. Então vamos falar de gente que interessa. E depois, é besta, a besta que é. É besta, é um canal jovem. Já, meu. É um canal para a frente. Está tótil na moda? Está tótil line? Não. Então passa. A Antena Best está muito mais do que na moda. Ei, que bué da cool. Está na moda e muito mais ainda. Ya, yeah, tu quando é que começa essa cena marada? Ya, yeah, meu tipo, dia 20. 20 de quê, meu? Não sei em que mês é que estamos. Ontem junho. Fui para os copos depois do jogo. De junho. Não te vi lá, pá, nos copos, depois do Porto ganhar ao Benfica. Pois, não sei. Então será que se ouve tantos homenzinhos do que uma gente? Não, onde eu estou a olhar, ali nos gráficos não apanha nada, nem as coisas. Ah, não? Nada. É, maravilha. É. Mas... Oh, esse meio segundo não está nem a assumir nada. Mas eu não te vi nos copos. Ah, pá, sabes que eu, pá, ontem... Eu ouvi durante o jogo todo. Ah, meu Deus, durante o jogo todo. Foi boa da cor, mas ganhamos por 10 pontos, olha, assim à vontade. Tipo olha, a dizer, olha, Mouros, vejam lá. Para teres uma ideia, bem, aquilo foi tipo, cada ponto, cada golada, pum. Ei, mas foram 86 pontos, meu. 86 o caralho, foram 164. Ou não, ai, 172. Ah, mas os pontos do Benfica também bobuias. Não, mas eu já vi, eu quando acabei já vi a dobrar. Ah, já vi a dobrar. 162. Oh, yeah, meu, está-se a freak, meu. Então curtiste bué a noite de ontem lá no Dragão Caixa. Bué da bué. Isso é bué da cool. Bué da bué. Quando é que vamos voltar lá? É só para o ano agora. É, mas é bom. Ah, não, temos um Iberiense amanhã, meu, não é em casa. Não, mas a gente já ganhou o título. A gente já ganhou o título. Ah, tá, não ganhou nada. Ah, pois já. Na Mocada, no Og, meu. Não é amanhã, ah. Ou é em Oliveira? É no Porto. É no Porto. Então vamos lá curtir umas garinhas amanhã. Partimos às 5 da manhã, meu. Ah, lá, pode ser que pintinho na fruta. Ya, ya, meu. Ó, fruta. Pipi, vamos então falar da primeira música. Vamos lá. É rápido. O que é que se vai realizar este domingo, dia 5? É mais bebida do Porto, ai não. Não, já chega, já acaba a sala, já não há mais. Vais falar disso. Vou falar porque é a razão para a música, uma das. Até eu vou-te explicar. Lá. Domingo, às eleições. Oh, é. Eu sei. Ah, então porquê estás a rir? Estás outra vez a estressar comigo? Não, aí eu mano. Ah. Ei, homem, lá está calmo, mas que eu estou aqui numa pista, meu. Estou aqui numa pista. Calma aí, mano. Estou aqui numa pista. E então, né? Eu estava-te a dizer que nós temos que prever bem porque a coisa não vai correr bem. Achas que vai correr bem, seja lá quem for que ganhe? Eu acho que não. Quer seja rosa, laranja ou azul, a coisa não vai andar bem, mas pronto. E então, nós temos que olhar sempre para o futuro e se os políticos não fizerem a coisa em condições, tem que partir assim. Se não fizerem a coisa em condições, vamos fazer com mais gente e apoiar os bué-dragões. Ei, meu, não, sou bué-da poeta, meu. Sou bué-da poeta. Não, se os bué-dragões pegassem no país, esta porcaria estava 3 vezes pior. Ah, meu, ei, mas isto não vai passar na rádio, pois não? Os meus lunas não podem ouvir esta cena. Não, não vai passar nada. Ai, tu estás a freak. Não, o gajo que faz a montagem vai custar isto. Ai, tu estás a freak, então. Bom, o que eu estava a dizer é que nós temos que olhar para o futuro e se ali os menaços da política não fizerem a coisa, é a iniciativa, meu. Ei, eu disse iniciativa, meu. Vou dizer outra vez, a iniciativa. Tem que partir a cada um de nós. Olha, sabes uma coisa muito gira? O que há? Sabes que eu realmente, pá, ando mesmo a precisar de óculos. O que há? Então eu olho para o futuro e não vejo nada. Ei, pô. Que boa cena chunga, meu. É, pá, é do que é. Então pronto, nós estamos a alguns, muitos também o futuro. É uma das razões para esta música. E a outra que me faz lembrar... Um dos melhores filmes que eu já vi. Então, não é dos melhores, mas é dos mais simbólicos. Quando o 25 de abril de 74 comemorou 25 anos, a Maria Madeira realizou o seu primeiro filme, o Capitães de Abril, em 99. Olha, porque é que eu escolhi? 1999, o teu ano. Pá, eles vieram a fazer tipo, os Capitães de Março. Que hoje sempre. Porquê? Agora que esta revolução é. Não imagino. Ah, 12 de Março. Mas sabes que aquele Capitães Abril era uma revolução portuguesa, com a realizadora portuguesa, e a maior parte dos atores principais eram estrangeiros. Gostaste bem, sabe? É, a fazer de Salgueirmã e... Os principais são o Joaquim Almeida, que era português, o resto era estrangeiro. É boa de Abril. Só por serem parecidos com os originais, com as personagens históricas. É boa de Abril. Não é, não achei, meu. curti e não curti essa cena. Vou-te dizer. Eu achei bem normal. Tipo. Mas eu não achei, meu. Pá, era uma coisa portuguesa, uma coisa tuga, não matou as tuas. Ah, bem, diz-me, os gajos tinham uma franja parecida com a deles. Ah, meu, mas eu não curto essas cenas, meu. Estás a manjar? E depois, o que é que tens na conta? Meu, não tenho nada a ver com isso, mas graças a Deus que eu não estou a falar alto por ti. Ora, mano, o que é que está a falar alto aqui? Eu estou a falar alto. Não, se falas baixo, bem. Já não estou a gostar, não estou a curtir a cena. E então, como faz a Mário esse grande filme, que ainda este ano deu outra vez, no dia 25 de Abril, eu estive a ver, cala-te pá, vê lá. Eu no 25 de Abril estive a ver... Nunca posso parar, mas já nem aqui, olha agora. No 25 de Abril estive a ver o filme este ano, viu, na televisão, passei a tarde a ver. Na televisão? Não, por acaso há muito tempo que não dava. Ah, nunca vi, se calhar. Já não dava muito tempo. Olha, vamos ver o voleibol, mula. Desde 25 de Abril de 2010. Não deu, no ano passado, não é nasce. Alguma, estás aqui, ó. Milagre, é que sei. Eu é que sei. Bem. Faz abrir o 23 de Abril e foi. Eu não sei se foi feito para esse filme, se cá foi, para a banda sonora. Sendo ou não sendo, gosto muito desta música. É dos Madrabeus que vamos ouvir. E porquê é que eu falei no futuro? Porque muita gente olha e pensa. Sabes aquela parte da música? Mas além disso... Sabes? Não. Deixou palavras de ordem no muro da cidade, quebrando os reis do mundo. Assim, parte assustadora. Uau. E então há muita gente que olha para o futuro como brumas do futuro. Assim, coisa, medo, assim, coisa escura. Sabes, é sabes, como tu, não é? Tu olhas para o futuro e coisa é escura. Não, eu é mais para as brunas do futuro. Brunas? Gostas de brunas, é? Ora, bem jogado. Por acaso jogou bem o da Argentina, para contra nós. Então vamos ouvir, que estava em quase 12 minutos. Ei, com caralho, tanto tempo. É, a culpa é tua. Estás aí, não te calmas. Eu não, é. Pois é. Então, vamos ouvir, se não é de 99, é de lá perto, a música dos Madre Deus, essa grande mena... Ah, grande nada, que é Moura, esses gajos são Moura. Nem deviam passar neste programa. Nem deviam passar neste programa. Vamos ouvir esta coisa. Madre Deus e Brumas do Futuro, depois aqui o deficiente vai falar a seguir. Tá bem. O deficiente menor, o maior falou agora. É pois. Então até já e vamos curtir aqui as cenas de voleibol, aquela coisa que tem rede no meio, nem diz que o Porto não tem esta modalidade. Porto! Mano, é porque depois. Então vamos às Brumas. Hesitar por entre as brumas do futuro. tração prudente que ter mudava a solidão da gente que desesperava na calada e fria noite de uma terra inconsolável. Adormeci com a sensação que tínhamos mudado. Na madrugada, a multidão gritava os sonhos mais profundos, mas além disso, um outro breve início deixou palavras de ordem nos muros da cidade, quebrando as leis do medo, foi mostrando os caminhos, e a cada um a voz, que a voz de cada era a sua voz, a sua voz. Oh, meu, já está a gravar, meu. É, fogo, nem avisas. Então, depois estou a brincar com tu. Olha, meu, estive ali aqui a ler um álbum lançado em 2000, Antologia. Tinha duas músicas novas. Esta e o Oxalá. Grande música. Grande música. Essa é a grande música. O resto era músicas antigas. Como é que só foi lançado em 2000 se já em 99 tinha entrado no Bruno, no Capitães de Abril? Está mal. Então foi para o pessoal curtir a música e acabou a comprar. Na altura não havia internet, assim como agora, não é? Então está bem, estou a manjar a cena. Olha, estamos a perder outra vez, quase um tempo. Fogo. Assim não gosto, pois não. Não terá o mesmo da Costa? Pois, o Porto não tem voleibol, senão metade da seleção era do Porto. Mágico Porto, graças a Deus, não nasci lá em Penalá. Sabes qual é a música? Se calhar não sabes, sabes aí a curtir boa cena. Então diz aí qual é, menas. Olha, a música que eu vou escolher a seguir. Então diz lá. Oh meu, é assim, a música que eu escolhi a seguir chama-se Teu Abrigo. Estás a ver o Teu Abrigo, estás a ver? Isso é da Mafalda? Yeah. Ainda lá que eu tenho uma cena. Sabes onde é que é a Mafalda? Ainda não me disseste. Estou a dizer, a Mafalda é de Cucujães. É, essa palavra dá para fazer boas rimas. Aquilo que fica... Esfão Lagato e Mata Cães. Exatamente. E yeah, o gente fica ali perto de Barcelos, tipo quem vai para Ponte Lima. Ah, antes de chegar a Lisboa. Aí não se pode dizer essa palavra. Ah, não, é Lisboa, olha, mas... Mas diz ali que ela nasceu em Lisboa. Pois, está bem. Pois foi, vês? Ora, vês como tu sabes. Então porquê é que disseste Cucujães? Que era para tu ires ver. Ah, tu sabes muito. Estás a aprender comigo, boas cenas. Eu sei também onde é que então, ela... Então, e tu vais escolher também uma gaja que nasceu na Mouraria? Então, é... sabes quem escreveu o Eto? Não sabes quem é o João Galberto? Está bem, já. Não. Olha, sabes também uma coisa que eu gostei muito? O que há? Gostei muito de assistir a um jogo de ténis esta... Eu ia-te falar nisso. Oh, meu, cortas-me a pica toda, maná. Eu ia dizer, tu ficaste todo entusiasmado com o pé com o ténis esta semana. É lá, fiquei. Sabe o que é que eu pensei? Mas hoje o Djokovic foi à vida e ele tinha a tua amiga Sharapova também foi. Também foi. A Chinoca, a filha da mãe. Sabe o que é que eu pensei? Sabe o que é que eu pensei? Sabe o que eu pensei? O quê? Djokovic jogar com o Sharapova para o terceiro e quarto lugar? Não, era juntar-se numa montagem os gritos da Sharapova. Os gritos da Sharapova com os do Rafael Nadal. Quer dizer, eu há uns meses e no final do ano passado comecei aqui na brincadeira. E tu só te rias. E agora, afinal, porquê é que gostas de ténis? Não gostava. Passaste a achar. Passaste a achar fascínio. Passei a gostar, tipo, bué da bué mesmo, estás a ver? Mas porquê? O ténis já existe há muito tempo e agora é que te lembraste de ténis. Mas tipo, estás a ver como é que é? Opa, aquele pessoal, tipo, o gajo, tipo, bate na bola. Tipo, já foste. O gajo volta, outra manda a bola. Ah, que essa vai escapar, pum, mas já fortes! Vem outra vez. E eu usava a bater no chão. É. Eu depois eu vou segurar os aqueles. Ah! Tipo, ups, e eu. Au! Também eu digo. Au! Au! Mas não é out! Out! Out! Por polícia! Fui! Quando é a primeira vez, fui! E depois, quando os gajos de linha erram, os jogadores ficam lixados com eles. Isso é que é giro. É, sabes claro. Que a Mafalda Veiga chama-se Ana Mafalda Veiga Marcos dos Santos? É grande nome. E nasceu na véspera de Natal? É grande nome. Ah, não. Isso... Em 1965. É uma cantautora. O que é uma cantautora? Uma cantora autora. Ah, não sei para aprender. Cantautora é um neologismo da união das palavras cantor e autor. Que categoria? Esse termo vem do espanhol, é? O Bob Dylan é um deles. Os espanhóis é que chamavam cantautores aos seus cantautores, estás a ver? José Afonso era um cantautor. Está bem. Muito bem, no Brasil mas, temos grandes nomes, Caetano Veloso, Marcelo Chico Buarque. Mas sabes porquê que esse era cantautor? Porquê, meu? Porque era cantor lá muito tal. Oh meu, tu és bué cortes. Como cantava assim, tipo... Não curto essas cenas que tu fazes. Como cantava assim, uma das cenas que não podia, tens que começar percebes? A curtir a night com a Jérica para aprenderes a dizer umas cenas fixas para as galinhas. Ya. Yeah. Está a se frio. Com esta história toda, já não sabes como é que é. Sim, senhor. Estou a dar uma palma da Moura. É o teu brigo. Ligeiro, é o teu brigo. De... Exatamente. É o teu brigo de uma fala da Iga. E porquê é que escolheste esta? Chega cada pergunta, sou mais difícil. Não sabes, ou não mesmo preciso dizer. Não, sei dizer, por acaso sei. Escolhi porque é assim. Estás a ver o que é? Tipo, em meio do ano passado é um indivíduo. Há um indivíduo que lançou um programa chamado Hora Zero. Foste toa. Eu vou. Olha, engraçado, eu fui mesmo. Poxa, Jorge. Ela é o aqui. Ela é a Madureira. Ah, não, isso é outro. Isso é o nosso líder. Oh, Fernando! Se me chamares Fernando, eu sinto-me honrado! Fernandinho! Daísma! Sabes que eu. Opa, eu encontrei esta música assim, tipo, pegada, tipo, por acaso, tipo. Não, mas tipo, opa, essa música é bué da nice. Olha, é assim, bué da calminho, estás a ver? Coisas calminhas não é comigo, meu. Calminho é no intervalo do jogo, só. Ah, mesmo aí estamos a curtir umas cervejas. Ah, pois, eu é mais que tinha outras cenas mais malucas. Ya, meu. Mas tu estás a ver. Ora, também com o sol. Agora aparecias tu na semana passada. Tens ouvido o Gift? Não. Sabe o que é que eu gostei mais? Mas já não foi na semana passada. Não. Mas já não me é. Fala que eu vou mandar aqui um bocado. Mas tipo, e depois assim, sabes? Houve uma altura que eu estava aí chateado com a minha garina. E foi o que há? Tipo, pá, cenas tipo daquelas que já nem se lembra. Ah, yeah, meu cenas teenager. Ah, yeah, tipo. Ah, se toma. Então eu ouvi o meu abrigo, tipo, ou quer dizer, o teu abrigo, ouvi aquela música assim, boa da calminha. Tipo, pá, vai passar tudo, tá, pá, tipo, tá tudo bem, estás a ver, mas tipo. Com o tempo as coisas passam, meu, e a vida volta a ser cura. E depois que o tempo as coisas passaram, ela foi com caraças, eu fiquei. Exatamente. Pois, claro, tu passaram ou não passaram? Passaram, senhora. Então está-se feliz. E mais, depois veio outro, também fui com caraças, eu também fiquei. Ei, meu. Xalapa, tem uma porta que é campeão. Mágico! Porta! Já vale por 5 ou 6 garinas. Isso é bom, é como isso. Eu não trocava o meu Porto, o meu amor, por qualquer garina que fosse. Ah, nem eu, fogo. Ah, pois. Quando é que nos vamos encontrar com ela, logo? Epá, é logo. É logo. Depois do Porto, vai jogar em alguma coisa, logo. Vai ensinar o que era qualquer coisa. E então o Té estava lá do ténis. Gostaste do ténis? Está bem. Pá, mas olha lá, tu não conhecias muito o ténis, ou não? Por acaso não. Quando tu dizes que nunca tinhas ouvido falar de Justine Henin no início do ano, é só uma das mais conhecidas do mundo. Eu, este homem não conhecia nada de pé, ténis. Não. Pois. Nada, mas tipo, nada. Mas tipo, boeda nada mesmo. Agora estás boeda aí no assunto. Já. Yeah. Boeda nada. Pá, sabes que eu vou ficar com a pena de uma coisa. Pá, o desporto então daquelas coisas há dias. Tipo, assim percebes? Tipo, dá umas dores de cabeça do Cássio, por acaso não foi o caso hoje. Mas há dias está assim, umas dores de cabeça do Cássio. Dores de cabeça deve andar com o Djokovic esta hora. Perdeu, é, primeira vez esta hora. É verdade. Também foi junho, não perdeu um jogo. Mas tipo, mas digo-te uma cena. Quem ganha? Nadal ou Federer? Nadal é! Quero que o Federer ganhe, não gosto não, de Nadal. Não, não quero o Federer ou... Não gosto de Nadal, gosto de Federer. Não, mas eu quero que seja... Um Porto espanhóis. E há pouco tempo levaram um 5 do nosso Porto. Eu quero que seja o Nadal, o outro... O outro... Ah, caraca, dominaste o novo Djokovic, mas também não vai ganhar. Qual é a coisa de arrumar o Djokovic? Se fosse um jogador do Porto... O Porto será que tem? Eu nem sei essa cena. Não sei. Não sei essa cena, essa coisa de jogos com a raquete. Pois é, capaz. E então nas mulheres, ganha a Sinoca ou a Cabona? A Chabona ou o Bartoli? Quem é que ganhou? Foi a Chabona. Então quem ganha? A italiana ou a Sinoca? Ah, ganhar ali. Ah, na ali, na aqui, na lá. Eu até acho que outra não vai jogar. Né? A Chabona? A Chabona, acho que não vai jogar. Né? Porquê? Estamos constipados. Oh, tá bem. Ah, sim! Ah, sim! Aí ela joga assim. Acha! Parece a Nali a lutar boxe. Achá! Mas ela joga assim, a tia Bona. É. Achim! Então ela. Aí ela não jogou com a Xarapova. Achim! Não é. Achim! Achim! Achim! E depois acho que quando havia aqueles lances em que a bola já, em que o ponto é um bocadinho mais extenso e ela já. Troca o ponto. Já está para ligar. Ai, que não aguento de morrer! Eu vejo de volta a banda, ela, filha da mãe, tinhas que mandar a mão outra vez. Pô, mas já foste! E olha, imagina a cara dela, não ser um espetáculo. Oh, meu, vamos lá então à música. À música. Mafalda, Moura. Teu abrigo. Aqui escolha da coisa porque abrigou, vai dar abrigado, estás a ver? Está-se frio, então. Foi das fichas. Pronto, então vamos curtir a cena. Vamos lá, bom, e depois nós vamos aqui ver os leões e a selva, caralho. Tá, tchau aí, Manaus. Tchau aí, tchau. Aí, beijneiras. Agora é que é, tchau aí, Manaus. Olha para mim. Deixa voar os sonhos. Deixa acalmar a tormenta. Senta-te um pouco aí. Olha para mim. Fica no meu abrigo. Dorme no meu abraço. E conta comigo. Que eu estarei aqui. Enquanto anoitece. Enquanto escurece. E os brilhos do mundo cintilam em nós. Enquanto tu sentes que se quebrou tudo, eu estarei. Sempre que te sentir só. Batalhas, hoje não há tristeza. Deixa sair o sol. Olha para mim. Fica no meu abrigo. Perde-te nos teus sonhos. E conta comigo. Enquanto anoitece. Enquanto escurece. E os brilhos do mundo cintilam. Enquanto tu sentes que se quebrou tudo, eu estarei sempre que te sentir só. Enquanto anoitece, enquanto escurece e os brilhos do mundo cintilam em nós, enquanto tu sentes. Sempre que te sentir só. Manás, vou-te dizer uma coisa. Sim. Por que tu estás a rir, meu culo? Olha. Opa, estas coisas para isto. Isto é melhor que os veteranos de Porto. Que é? Que as vitórias? Não sou. Não queres comparar. Oh meu, vai, vou-te excluir no super. Vais então, para o coletivo, que então, é uma beleza. Então escolhe aí do super. Vais para o coletivo, que é uma beleza. Já não. Olha, sabes que hoje agora falei em excluir do super. Sabes que hoje eu ouvi uma música do Zeca Espinho e da Linda Silva. Da quantas? O Will e ela. Ah. Tu és o Zeca Super, tu andas a fazer. Essas piadas, essas cenas. Já, yeah, mas é piada. Depois não passa na MTV, que é MTV com essas cenas. tu és o... Está bem, então. Olha, vou-te dizer uma coisa. Diga. A música que escolheste, sem querer, também tem a ver comigo, com uma coisa que eu falei na semana passada. É, tens lá. Quando falei no blog que o outro gajo ia ver, blog de uma que eu gostei, uma garinha, lembras-te? Lembro, mano. E eu ia lá espreitar, o blog dela chamava-se Shelter Tulip. Tulip era a preferida dela. Shelter quer dizer abrigo. Ela não gostava muito dessas cenas de abrigo e tal, e ficar abrigada, refugiar-se nos amigos ou noutras coisas. E pronto, aquele blog era um género de refúgio, de abrigo dela. Yeah, por isso, até acertaste com a minha cena. Pumbas! Hã? Pumbas! Pumbas o quê? Acertei. E depois? E depois tu ganhou 0. Em quê? Em nada. Ah, pensei que fosse. Out! Oh! Ah, bom, e... É fixe fazer ténis com a rádio. Devia dar ténis na rádio. Não era? Só sabia o som. Ah, mas o gajo estava sempre a falar para o meio. O comentador ou comentador. Não era? Não, era uma transmissão através. Era uma transmissão inferida pela Raspora. É? Não é? Então percebia. Imagina, eu gravava, não é? E depois transmitia. Não percebi. Ah, gravavas e depois transmitia. Estava só o. Comentário. Não, estava só aquelas partes dos intervalos que as fazem. Da publicidade. Então faz isso, meu, e depois passa especial. Faz isso na final entre Nadal e Paderré. É verdade, um área especial. Tenho mais. Mas podes gravar se quiseres, para mim, na boa. Ah, Manasso, eu não preciso disso por casa, domingo, meu. Vou fazer umas boas cenas para mim e Manasso. Estou fora o dia todo, Manasso. Ah, pois é, no domingo. Ah, pois é, meu. Mas é que no domingo vou estar a fazer tipo nada, já. Já, tens que ir botar. Ah, botar. Pois, ah, é, o que é que eu ia dizer? Ah, estávamos a falar de especial até no web. Vou dar uma notícia em primeira mão para os ouvintes. Olá. Vais tirar um programa na antena web chamado Porno Antena. Apresentado aqui pelo Jorge. Ora nem mais. Vai dar aos domingos entre as 13 e as 13h02. Ora nem mais. Não é quando é que estreia isso, mas não. Apá, era para estrear dia 20, dia para 19. Mas eu estou ansioso que vai já ser amanhã. Vai já estrear amanhã? Já. Mas amanhã é sábado, meu. Por isso é que vai estrear amanhã? Amanhã é para domingo. Ah, é domingo, meu. Foi. Então pronto, Manás. Ouvintes da antena, fiquem atentos. Está às 3 da manhã, domingo para segunda, dia 6 de junho. Às 3 da manhã não vai passar nada na antena web. Mas façam de conta que está a dar o porno na antena. Por acaso vai passar? Vai passar o Electric Needs. Não, o programa vai começar àquela hora. Ah, o programa vai começar àquela hora, não. Ora bem, é para falar de uma música, não é? É para falar de uma música. De uma música. Olha, sabes uma coisa que agora que eu lembrei? É, lá. Sabes que nós fomos para o intervalo? Não fomos nada. Ah, pois não, vamos agora. Oh, meu, é o que eu digo, tu estás a ficar bué fora do super, e ficas assim com a cabeça toda chanfrada. Ora bem, vamos lá se passar isso, já estamos muito atrasados, vai, que é um ano de mando das garinhas. Vamos a duas coisas. Esta música. Primeiro, vinil 80. Tem para aqui o disco. Queres que eu procure aqui no meu repertório? Não, está escuro, não consigo ver. Mas tem aqui o disco. Vou trazer barulhos de discos para os ouvintes, que é para eles sentirem um bocado ali do outro lado. quando o Nuno Miguel fazia o vinil 80, não era roubado, era o mesmo aqui discos da casa. Um discos nossos, não era? Esqueci. Era, era. Nossos não, era vosso, era teu. É, aqui a capa do CD, vou tirar tudo do CD. Sabes quem é? Não. É do Vando. O Brazuca. Oi, sabes Van, quem oi, é? Oi, Vandão, tudo bem com você? Vou te dizer quais são as músicas. Não vou perguntar com o espírito. Fogo. 1990. Está aqui em cima. Chora Coração. Agora Fogo e Paixão. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. É essa? Sou Louco. Olha, afinal tenho aqui esta música. Ah, sou louco. Ah, pô, agora não estou a brincar. Já desde 2007 que eu procurava esta música. E ninguém tinha. E afinal eu sempre tive em casa e não sabia. Estive a gravar esta música e tudo, fazer uma versão disto. E ainda no outro dia estive a falar com um primo sobre esta música. E nos trovadores, meu. Aprendizes? Sim, aprendi tudo com eles. Olha, eu farto-me procurar esta música, ninguém tinha. Até gravei a música, outra versão, sem ouvir esta original. E tinha aqui a música. Olha, no intervalo vou meter isto ali. Vamos aqui no seguinte. Isto é barulho de um disco, um CD, um disco. E então, aqui, um dos 500, 900 mil vinis que eu tenho aqui é do Santana. E por isso faz-me lembrar, quando eu ouço essa música, faz-me logo lembrar os meus discos. Mas, razão principal, já mais que uma vez fiz isso aqui. Hoje vou voltar, que já há muito tempo não faço. Ora, tenho dois discos iguais. Ai, pô, não? Está bem. Coisas que fazem lembrar o meu pai. Sabes porquê? Não. O meu pai, sabes como é que canta esta música? Outra era pum pum pum pum. Não é? Como é que ele canta? Esta não é tão coisa. Diz assim: Gases back, magic woman. Gases back, magic woman. Percebes que ele diz, não percebes? Sim, percebo. Gases back, magic woman. Que a black magic woman tem gases. Gases back, magic. Olha, agora estou lixado com isto. Tanto tempo à procura desta música e sempre estive em cá, caía. Vês? E agora, meu? Estou bem estressado. Pronto. Sim. Além disso, eu acho que é... Conhece esta música, Black Magic Woman? Conheço. Estás com sono e tá... Ah. Isso foi ontem até às tantas, eu me entendo. Ainda estou é para saber se não estavas lá nos copos onde é que tu andaste, mas está bem. Eu estava lá com umas miúdas lá, escondido e o caralho. Pois, pois, não sei como é que te chamas, Jorge. A Black Magic Woman... Aparece... aparece aqui como um single de 1968. Mas era do Fleetwood Mac. Será que eu estou a... Ah, é, esta música não é de Santana? Sabias? Sabia. Mas eu não sabia. Só ficou mais popular com o arranjo Santana em 1970, em 70. Mas o original é Fleetwood é Mac bem. Com 1968. Não, mas vamos ouvir a versão do Santana. Está bem, hein? Não. Está bem, está, Tom. Oh, está bem. Está bem. Vamos então ouvir, antes do intervalo, o Santana. Agora sim. Uma música de 1970, na versão dele, é de 70. Black Magic Woman, tá bem? Tá bem, pode ser, então tá, é boa viagem. Tá já. Turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby.

Olha, sabes uma coisa, agora já posso dizer isto, sabes uma coisa? Vês lá. Como foi intervalo? Mas eu disse antes, desta vez eu não fiei. Eu sei, mas só para não ficar mal a meter o disco aqui na cabine número 5. Está bem, também tem aí, eu quero ver. Mete lá, fala aí com os homenaços. Então diz que agora, o que é que eu vou falar? Pá, vocês sabiam de ver. Vocês sabem quem ia ficar em primeiro lugar no ranking ATP? Se fôssemos a ver pelos gritos, era Michel Brito. Só disse as neiras, ATP é dos homens. Michel Brito é mulher. Hã? Ranking ATP, a tabela ATP é dos homens. Ah, é? Da WPA que é das mulheres. Ah, eu não sabia. Cristiano Ricávera. Ai, foda-se. Ah, é esta. Está bem, vamos lá. Fala aí, tá? WTA. Então deixa eu quero dizer uma coisa. Então, WTA. Então, tu quer ficar primeiro? Era uma coisa, não sei. Era coisa. Olha, está para pôr portas. E não tivemos lições da oposição, aqueles que andaram a apoiar o governo até ao início quase da campanha eleitoral. Muito bem. Está melhor calado, mas assim, muito bem. Já, melhor. Então diz-lhe, sabes qual é que foi a parte mais positiva das eleições? Ainda nem foram as eleições? Não, da campanha. Ué. Foi o facto de terem, acabado hoje. Acabou assim, ainda não acabou. Acabou, não é? Acabou. Acaba à noite, à meia-noite. Ah, a mesma coisa. É a mesma coisa. Percebeste? Sim. Coisa. Ora bom, 1, 2, 3, 4. Vamos embora. Coisa para ele. Se eu fosse você. Se eu fosse você. Se fosse. Fala lá da tua escolha. Ora bem, a música vai ser Rivers of Babylon. É isto. E esta música que vamos ouvir é dos Boney M. E porquê dos Boney M? E porquê Rivers of Babylon? Bom, o Nuno trouxe aqui uma música do Santana, não é? Que era Black Magic Woman. Não é dele, mas é cantada por ele. Agora, sabes uma coisa muito gira? Sabes que os Fleetwood Mac foram... fizeram uma coisa quase inédita. O que há? Os Fleetwood Mac... Os Fleetwood Mac processaram... Olha que eu não sei quais é que terão sido. Os Fleetwood Mac processaram... Olha, deixa eu ver agora. Já falo. Olha! Se hoje fosse carnaval e um bloco aqui passasse, que grande música! Duvido que tivesse coisa que me segurasse. Não conhece, Fernando? Eu adoro! Eu ia te amar dançando no meio da rua. Louco, louco por você, seu louco. Louco, muito louco, louco eu por você, seu louco. Que é música? Porque já conhece. Sim, vem lá. Mas eu, que o Rivers of... Mac fizeram uma coisa. Sim, uma coisa inédita, que sabes que eles processaram um grupo e ganharam. Houve um grupo que foi que pararam. Então, como eu estava a esperar que não voltassem, houve um grupo que se juntou e que decidiu criar os Fleetwood Mac. O problema é que não eram os mesmos Fleetwood Mac. Ou seja... Criaram com o mesmo nome. Exatamente. O britânico jogando da manada, toca a processar e ganharam. E ganharam. E depois voltaram. Então, até se viu para unir o grupo. Muito bem. E pronto, Rivers of Babylon. Dizia eu que então, o Nuno é assim, essa música, também não sabemos, essa música também era muito especial para mim. É Gara Black Magic Woman. Não é Gara Black, é Black Magic Woman. Está bem, pronto, Black White Magic Woman. Black Magic Woman. Está bem, Black White Depend for This, Bad Magic Woman. Sim. E então, essa música era muito especial para mim, porquê? Porque ela fazia parte. Ela fazia parte, e aliás não faz parte, de uma coletânea de CDs que eu tenho, que foi a primeira coletânea que eu tive. com músicas conhecidas e variadas de artistas. Então, quando eu fazia a minha rádio imaginária, esta era uma das músicas que tocava nessa rádio imaginária. Mas eu fazia aquilo, era certinho. Eu fazia um programa de segunda a sexta, das 10 às 11 da manhã. E esta música tocava com alguma frequência. Esta... Na madrugada? Não. 10 da manhã não é madrugada. Ah, percebi. Sim, também. Ai, por isso eu estou com sono. Mas eu tenho explicação, que eu ontem estive ali no piolho, nos copos. Ah, está bem. Ah. Mas pronto. Mas dizia eu então que... Ah, pronto. Quando eu fazia um programa e tal, e assim, e esta música que era Black Magic que eu não tocava. Uma que também tocava, e que ainda tocava mais, era Rivers of Babylon. Rivers of Babylon. Dos Boney M. Eu escolhi esta música por matar um bocadinho de saudades de uma outra casa, de uma outra vida, de uma outra postura, de uma outra rádio, de umas outras tradições. Uma rádio imaginária, como é lógico. É que se eu quisesse, tivesse mesmo cansado, oh, não vou fazer mais nada, vou deitar a cabeça. É bom hoje poder ver, olhar para trás e ver que as coisas evoluíram num sentido tão diferente, pela positiva. Pronto. Ninhos e Samurais. E escolhi esta música, Rivers of Babylon, como homenagem aos meus tempos de adolescente. Muito bem. O prédio. Curtias tempo, tu curtias boa época de teenager? Sabes que era um mundo em que é assim, eu podia estar muito sozinho, mas não tinha a noção dessa solidão. E ainda tinha família comigo. Mas tenho, mas é a união familiar. Está falando. Então pronto, é assim, naquela altura ainda tinha essas pessoas comigo. Jackpot 85. Está tudo explicado? Está tudo. Vamos embora, já está a ouvir. Vamos embora. Vamos lá. Olha o teu caladinho. Está bem. Então vamos ouvir aqui. Caladinho é um bolo, sabias? É bom. Mas sabias que o Rivers of Babylon não é deles? Por acaso também não sabias. Ah, mas por acaso é do mesmo ano da música que eu lancei ao bocado, é de 70. Ah, original. Também do grupo de reggae The Melodians, jamaicano. Ah. E foi gravado depois... Em 78, Rivers of Babylon, os Boney M. Em 78. E sabes de onde é que são os Boney M? Onde é que se formaram? Também foram na Jamaica. Na Alemanha. Eu sei, na Alemanha Ocidental. Os membros são jamaicanos. Não, dois jamaicanos e dois de Aruba. É parecido, porque eles têm muito. Não sei onde que era o Aruba, mas é. E eles têm muita influência da Jamaica. De música jamaicana, então. Não, mas foram formados no até aquele instrumento. Aquele instrumento. Aliás, o produtor deles, o Iperio, foi o Frank Fabian. Há um instrumento típico jamaicano que eu já não sei o nome daquilo. Aquele que faz aquele. Tu sabes como é, Jó? O som deste som. Está bem. Vamos lá, música então. Boney M. Rivers of Babylon. Muito bem. Isto hoje é política. Não era isso que eu queria encontrar aqui dos comunas. Acho que é isto. Vingança. Foi aquela parte em que o gajo estava a trabalhar com ovos. Pomba, pomba. Não é nada disso. Queria ouvir aqui uma música com os gajos têm, que é a cena que eu curto mais aqui na campanha. Ah, deve ser uma coisa. Eu curto os boicotes aos comícios de Sócrates. É, tu curtiste foi o Garcia Pereira e os outros. Principalmente o Garcia Pereira e o Coelho a exigirem debates na televisão, nos partidos mais pequenos. Uhum. E quando foi o primeiro debate, o Garcia Pereira não apareceu. Destes. Andaram alguns deles a fazer quilómetros e quilómetros desde o norte ou desde a Madeira e depois chegam lá a Lisboa e não houve debate. Achas bonito isso? Acho. Mas sabes que é bonito, bonito? É... Pronto. Então, está aqui muito pedido, mas está bem. Arrumado que está para já. E depois nem cheguei a ver se o bom e bom acabou ou não. Já, temos de ter perdido 3 anos. Está aqui. Perdemos 3 anos. Vamos chorar um bocado. Não, não vamos que não é o Porto. Vou agora a caixa. Vou agora chorar para uma coisa sem ser do Porto. Com licença. As mais novas. Vais votar no senhor branco ou no senhor preto? É nenhum. É nenhum. Mas veias. Eu gosto muito do Sócrates. Não votares, não ires votar a deixar estar lá o Sócrates. É por gosto dele. Não, eu sei, é assim. Mas olha, não é pelo meu meio voto que ele fica lá ou não. Meio voto? Mas quem é que foi o meio voto? Só agora é um voto completo, como foi o que lá está. Mas antes era meio voto. Não percebo. É. O que é meio voto? É um voto mais pequeno. Ah! Eu conheço uma meia de leite. Ah, eu conheço uma de leite inteira. Hã? Eu conheço uma de leite inteira. Hoje não me bebes meia de leite, pois não? Por acaso não. Ah, estás assim meio xoxó, pensava que era disso. Sabes que hoje foi uma espécie de maratona. Porquê? Porque foi muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Muita coisa. Mas ainda bem, é sinal que as coisas estão a correr bem. E a atividade? A atividade é uma atividade bastante maior devido ao facto de... Bem, hoje também tivemos alguns problemas, é natural. Mas é uma atividade, digamos, saudável, uma coisa que está muito bem. Agora, pronto, quando à medida que a casa vai ficando arrumada, vai tudo serenando, vai tudo acalmando. Está bem, então. Oh, eu não encontro a coisa que eu quero. Já estava a ficar bem estressado, ameaço. Não é nada disto. Está bem. Ora bem, agora vou falar. Como se quem estivesse a falar até agora não teve sido. Vou escolher uma música, ajuda-me aqui. Nacionalidade aí, senhor. Angolano. Quem? Totó. Totó. É angolano, é. Como é que se diz? Totó. Totó. Até porque nós somos todos uns totós. Eu vou escolher uma música que, primeiro, descobri a tua causa. Ah, mas? Não teste num rádio à tarde ou num par em par. Rádio à tarde. Num rádio à tarde. Abra a Bordadânia. Olha, está a jogar a França. Que espero que não é. Abra a Bordadânia. Já disseste a música? Ah. Ah, mãe. Conhecia-te por tua causa. Meteste lá, nunca tinha ouvido aquilo. Mal ouvi aquilo a primeira vez, nesse mesmo dia, há uma que trabalha comigo que chama-se Tânia, que já te disse. Já. E a chamei-a e mostrei-lhe, ou mandei-lhe pela internet, já não me lembro. E ela mal começou, já conheço isto, ou se acontece comigo por causa da chamada, olha, sou analfabeto. Já não conhecia. Pronto, essa música, primeira razão já está. A segunda também, para a minha colega do trabalho também lhe abrir a porta, mas a principal. Reparaste que em maio, só no dia 14, é que não fazia gente conhecida, não era o aniversário de gente que eu conheço. Dia 7 foi o meu primo lá em Londres, que até começámos com os parabéns. Não foi? Ah, bem. Dia 21 eu falei que tem dois primos meus, com 10 anos de diferença, faziam anos aquele dia também. E na semana passada, depois estou a escolher a tua prioridade, por isso que não falei mais nisso. Fazer uma minha mente Coimbra. No dia 28 de maio, semana passada. Eu falei nisso, só como falei. Quando falamos em Coimbra, Coimbra. Pronto, já que na semana passada falei um pouco nela, desta vez, esta música vai para ela, uma semana atrás, que ela chama-se Tânia. Ah, sim. Mas, espera aí, que a razão principal não me diz. Porquê é que... Sabes que eu escrevi o meu primeiro livro, em 2005. Chamado Abre-me Porta Tânia. Não, comecei em 2004 e foi muito inspirado, enquanto escrevia, foi com muita força. Não é muita força, ninguém sabia que eu estava a escrever. Mas senti-me ali quase apoiado por ela, por essa Tânia. Ou seja, começo, e ela foi grande inspiração para o... Não foi a principal, mas... Grande parte do livro foi ela serviu de inspiração. A Tânia de forma indireta, a tal Tânia. Ah. E, aliás, eu depois nas dedicatórias, não é como é que chama aquilo, eu deixo palavra especial a ela. E tanto é que a primeira pessoa que eu tinha, já depois de acabar, que eu disse a alguém que estava a escrever um livro, e já depois, quem foi a primeira pessoa que eu telefonei? A Tânia. Ah, mas a porta Tânia. No momento em que ela estava a beijar o compasso, foi no domingo de Páscoa. Ah. 27 de março de 2005. Foi. E então, porque eu abro a porta? Porque no fundo, eu abro a porta. No fundo, foi ela que me abriu as portas da literatura. Abra a porta e a Tânia. Foi ela que me abriu as portas da literatura. Não foi ela só, mas foi muito inspirada nela na altura da minha turma. E pronto, foi a Tânia que me abriu as portas desse mundo. Primeiro livro que eu escrevi, comecei a escrever, e agora deixa-me ver até onde vão as minhas capacidades como escritor de livro. Boa, e não. Muito baseado na Tânia, lá continuei e acabei. Anda, Rago! Vem! Ah, sacana! Fosse o Porto, já estava lá dentro. O Hugo, o Paulo Cunho, já tinha batido. Por isso é que eu vou escolher aqui o Abra a Porta da Tânia. Tá, e a música é bonita, só que a letra tem partes que, tirando a possibilidade de ser fofoca, me assustou. Está bem? Está bem, está bem. Olha lá a música então. Não estava tentando lembrar de uma parte que eu também me trouxe. Alô, Dona Antônia, como está? Será que a Tânia está aí? Não, foi sem querer, por isso já a lágrima. Começa já. Foi o que eu disse. Então vamos ouvir Totó. Música o quê? 2000 e qualquer coisa? 2008, música. Acho que é mais antiga, não sei. Com Abra a Porta Tânia. O dia foi cansativo, eu estou de volta já para casa. Salário na mão, um sorriso nos lábios, baza, baza, baza. Ao meio do caminho lembrei-me que tinha esquecido as chaves. Não era de me preocupar porque a minha mulher não sai de casa. Abra a porta, Tânia. Abra a porta, Tânia. Ela não abria, era o que eu não entendia. Eu fui do outro lado da janela da cozinha. Abra a porta, Tânia. Abra a porta, Tânia. Sou eu. Isto não é normal. Minha mulher não sai. Quero saber why. Isto não é normal. Minha mulher não sai. Quero saber why. Supondo que tivesse saído, então eu tive de esperar. Cigarro na boca, um livro na mão para contemplar. 30 minutos, 2 horas, ela não estava a chegar. Cansei-me de esperar, comecei logo a me preocupar. Então vou ligar para a mãe dela. Alô? Alô, Dona Antônia, como está? Tudo bem, filho. Será que a Tânia está aí? Não foi sem querer, começo já a lagrimar. Com o intuito que algo de errado com meu amor se está a passar. Mas aonde está a Tânia? Aonde? Isto não é normal, minha mulher não sai. Quero saber oh why, oh why. Isto não é normal, minha mulher não sai. Quero saber oh why, oh why. Foi quando de repente meu vizinho me avisou, dizendo: vizinho, sua mulher não saiu desde que entrou. Tirando a possibilidade de ser fofoca, me assustou. Satanás está lá dentro, então por que não me ligou? Agora estou bem mal. Abra a porta, Tânia. Abra a porta, Tânia. Eu vou arrombar a porta. Logo que eu entrei, sinto passos no corredor. Será que é um assalto? Ai, te roubo, meu senhor. Mas corajosamente vou em frente pra saber. Afinal de contas, o que se passa com a minha mulher? Eu não acreditei, meu Deus, era um castigo. Vê quem está com a minha mulher. Era o meu melhor amigo. Agora o que é que eu faço? O que é que eu faço? Aonde foi que eu errei? Se afinal tudo lhe dei. Amor, carinho eu lhe dei. Amizade ao amigo também dei. Vocês não tiveram motivos pra me enganar. Isto não é normal. Minha mulher não sai. Quero saber, oh ai, oh ai. Isto não é normal. Minha mulher não sai. Quero saber, oh ai, oh ai. Já podes gravar, pá? Anda lá! Boa noite! Boa noite! Bem-vindos a mais um Desportante. Obrigado! Notícia de última hora, acabada de chegar à Rádio Internet. Diga. O ciclista Carlos Bonaparte não sabe exatamente que música irá escolher para corresponder à de Totó ou de Nuno. É dar ao mesmo. Por isso é que sabes que era muito rápido. Neste momento temos já em direto o nosso enviado espacial. Carlos Bonaparte, já há alguma novidade? Nem por isso, Carlos Bonaparte, uma grande novidade sobre a escolha do Carlos Bonaparte para o Carlos Tu ou escolho eu. Pronto, aqui ainda não há novidades. Bem, não há novidades, mas já passamos para as próximas notícias. O piloto Nuno Miguel acabou por desistir do Rally de... Da Jordânia. Por exemplo, o Rally de... Marrakech. Por exemplo, de Marrakech, pronto. Isso. Acabou por se dizer que o carro era muito grande, aliás, que ele era muito grande para o carro. E que andava sempre a bater com a cabeça e quando o carro travava, ele tinha que fazer no desafio. Pois. Então, por isso mesmo, acabou por desistir da prova. Agora, cá uma parte, não sei se há alguma novidade, parece que não. Bom, vê como vou descobrir. É que eu por acaso. Uma música da Angola? É que eu por acaso tinha escolha, mas esqueci-me dela. Sabes? Oh! Essa é para a mesma coisa. Então vou cantar a música. Oh, mágico, puerto. Mágico? Graças... É assim que eles cantam. Graças a Deus, não nasci lampião. As piadas, a gente. Por isso é que eu tive a repetir, que é para chegar ao fim e dizer. Gente assim culta e de antiviolência e de bons modos, como o mais claro, os super dragões, falar na música graças a Deus. Eles vão à missa todos os dias. Exatamente. Graças a Deus, não nasci lampião. Será que está bom? Porto, meu grande amor, eu dava a vida para ser um campeão. Ali, ali. Vamos lá, deixa uma música de Angola, Moçambique, qualquer coisa, não. Então, olha. Já sei qual é que é a música. Então, diz. Atenção, no comunicado, queres na parte, alguma novidade? Parece que sim, queres na parte, escolheu a música para o fechar o programa de hoje. Diz ele que se chama Conquistador, em declarações recentes à Rádio Internet, disse que a música representava aquilo que é, no fundo, a Internet, uma rádio conquistadora. Acho que não vamos aqui, Carlos Bonaparte. Achas que vai explicar alguma coisa? Não pode nos explicar nada, e principalmente não se percebe, não interessa. Mas bom, isto vai ser para brincar um bocadinho. Ora bem, a música, isto é um momento sério, rápido, mas sério. A música que vai fechar o programa de hoje, Conquistador. Está 25. É. O que é que o ritmo tem a ver com o outro? Nada. Pouca coisa, efetivamente. Mas, não, mas espera, mas espera. Angola, Angola, e não sei. Pois, não é Angola, já foi ao Brasil, não é em Macau. Eles falam em Angola, não falam? Já fui ao Brasil, Roma e Macau. Angola, vês? É por aí. Não, não é Goa e Macau. Já fui ao Brasil, praia e Bissau, Angola e Moçambique. Vês? Goa e Macau, quero um leite com cacau. Cacau, cacau. Já fui o conquistador. Porto! Porto é que é o conquistador. Eu consigo que escolheste essa música. Eu escolhi essa música, pronto, é assim, realmente temos ritmo, não temos a ver, mas uma vez que assim, realmente real escolha. E já que o Totó é de Angola, pronto, certo. Pronto, certo. E por aí é isso. Nós entramos nos conquistadores, orgulhamos-nos disso, porque temos conquistado a sua preferência. E para mim, de veras que esta semana é uma semana muito feliz, em que, pela quantidade de trabalho anormal, é uma semana mais cansativa, mas mesmo assim, estou aqui com muito prazer, com muito gosto. E pronto, vamos sempre a conquistar, sempre a conquistar. Num tapete voador, sempre a conquistar. Se era tapete voador, escolhias o Alnabim. Não, escolhi os David. Amenaço, o que é que eu escrevo Totó aqui na Wikipédia? E o que me aparece é Renialnia, género botânico pertencente à família. É sério? Quando chegares a casa, vais ver. Escreves Tó, em T. E aparece Renialnia, género botânico pertencente à família Zingiberaceae. Alguém perguntou alguma coisa? Ou Renialnia? Quer dizer, qualquer dia escrevo Bulcões e aparece-me stand de automóveis onde se vendem bicicletas. Bem, já explicaste tudo? Já. Então vamos outra vez. Oh, porra, cá está comigo. Porto, graças a Deus, eu nasci Lampião. Porto, meu grande amor, eu dava a vida para ser campeão. Ale, ale, ale, ale, ale. Então hoje a emissão foi assim, a 36. E agora recuar 10 emissões. Não esqueçam de votar amanhã. Madre Deus, Brumas do Futuro. Não sigam um exemplo. Madre Deus, Brumas do Futuro. Vou continuar a dizer até tudo o que eu posso. Não. Mafalda Veiga, o meu abrigo. O teu ou o meu? O teu. O teu abrigo. O teu. O meu ou o teu? O teu. Pronto. Mafalda Veiga, o meu abrigo. Santana, Black Magic Woman. Bonnie M. Com Rivers of Lebanon. Totó, abre a porta, Tânia. E agora Da Vinci, Conquistador. É isso. Então despeta porque é fácil. Ouvintes, até para a semana. Muito original, né? Então vou cantar. A gravação foi cansativa, tu vais de volta agora para casa. Casa. Sorriso nos lábios, missão cumprida. Baza, baza, baza. Baza, baza, baza. Baza. Baza, baza, baza. Baza. Baza. Baza, baza. Baza. Baza. Baza. Baza. Baza. Baza.